Boa 864, decolado às 3-1, chame o controle em 119, decimal 8, bom voo. Gente, Gol no 864, chama controle 1198, obrigado, bom dia. Alô, Salvador, TAM 3895, pushback, acionamento. TAM 3895, portão 62, autorizado, reporta táxi. Reportará para o táxi, TAM 3895, TAM 3191, POD 112, autonomia de 4 horas e 10, alternando Campinas. TAM 3191, segue aeronave da Avianca frente, via parte principal Índia, onde espera a torre em 118.95, ajuste no 0 no 4, agora no voo. No 0 no 4, segue a Avianca, TAM 3191. Alô, Salvador Ocean Air, 6293, portão 04, de acionamento. Ocean Air 6213, só um instante para iniciar o pushback no momento. Três aeronaves irão táxi à retaguarda, me escuta aguardando. Guardando, 6293, para o táxi, Ocean Air 6254, com 93 a bordo, com autonomia de 4 horas, não serve o barulho. Chanel 6254, táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Índia 295, 6254, bom voo. Xana 624, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 12,90 graus, 07 nós. Espera pronto, TAM 3191. TAM 3191, boa tarde, observe a rolagem no Airbus da Avianca, após a linha, mantém a cabeceira no 0. A linha mantém não no 0, TAM 3191. Lua 556, só o estante Copa, prepara a saída da Aélia da Morte, vai aguardando. Salvador, está 3895 para o táxi, 153 a bordo, 4 horas e 10, confirme. Então, 3895, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, agora um bom voo. Pátio Índia, 118.95 no ponto de espera, resultado no 0.14, na sua disposição, o Sano, 3.895, boa tarde. Oceaner 6213, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda, livre de feedback, acionamento, reporta, tá? Chega já coordenando com a equipe de solo após a passagem da TAM, na retaguarda, autorizado para o feedback para a preparação, que é 3.95. Gol no 556, copia? Atualizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19, decimal 8, aciona 5531 no transponto. No 556 correto, portão 2, chama trânsito para o feedback, acionamento. Então, 3191, autorizado de decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 07 nós. Autorizado de colar no 0, TAM 3191. Decolar 239, chama o controle em Salvador, é um muito boa tarde, TAM 3895, quanto espera pronto? TAM 3895, boa tarde, autorizando a linha de decolar, pista no 0, vento 220 graus, 07 nós. A linha decola, TAM 3895. Pois não, Amadora, 3804. TAM 3804, boa tarde, continue a aproximação. Aguarde pista livre, ajuste no 014. Guardando pista livre, 3804. TAM 3895, decolada 43, chame o controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, Graton, boa tarde. TAM 3804, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 230 graus, 069. Baixou, travou, livre pouso no 0, 3804. Good afternoon, Fox Bravo, Unit 4. Papa Romeo, Fox Bravo, Uniform, continue approach, standby clearance to land, KNH 1014. Standby for land, KNH 1014, Fox Bravo, Unit 4. TAM 3804, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, portão 3804. Roger, land the gear down and lock the and cut the wind. Clear to land runway 10. Fox Bravo Uniform. Salvador Oceaneer 6293 para o taxi. Com 106 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 terna Guarulhos. Última aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 4. 3 horas 0. Salvador, Oceania 63, 6213, passa por 0 Papa Romeo Fox Bravo Uniform on the ground at 4H, expedite your taxi, indicate runway by your right, and contact ground 121, small liner. Thank you, Vivian. Oceania 6213, mantenha o ponto de espera. Vento 200 graus, 069. Pousando 0, tá 3290. Tom? Sim, quebrou na pescoço, só pra... Ah, o meu foco só esperava um uniforme, confirmo o passo de destino. Ah, vai ser. Foco pra uniforme. Aero está, conhece a aeroda? Uniforme. Prossegue então, táxi via Alfa, Juliette, contorno ao pátio principal, reporta novamente na Taxi Rei Lima. Alfa, Juliette, contorno, reporta na Lima. Uniforme. Azul 408. To 7 miles out. Azul 4082, continue approach, send by clear to land, Canadian 1014. Roger, 1014. Xanay 6213, que condições de decolagem imediata, assim que autorizado? Ali, mantém cabeceira no zero, Xanay 6213. Tantra 290, Solos 49, libera a direita, chama o Sol em 1219. Tantra 290, copiou? Copiado, ao livrar o Solos 219. Solos Salvador, boa tarde, Tantra 290, libera o transfer. Tantra 290, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Tantra 290. Bravo Uniforme, pode prosseguir o táxi via ingresso na cabeceira 35, prossegue o táxi via pista até a Aerostar, não me escuta. Runway 10, wind 160 degrees, 069. Roger, clear to land, 10 runway, gear down and locked, 4082. Xanay 6213, decolada 51, chame o controle em 119 decimal 8, bom voo. 51, controle 398. Salvador Tower, Papa Romeo, good morning. Heading to Astoria, Interlagos, José Bravo. Papa Romeo, India November Alpha, continue approach. Report 3 miles, nautical miles out, runway 17. 3 miles away from runway 17, get in the breath. Azul 4082 on the ground at 5-3, Bucket Runway by your right and contact ground 12 on the small liner. Good morning. Watch on that, bye. Oxlade Bravo informa, ao estacionar frequência livre, uma boa tarde. Sabo to ground, good morning, Azul 4082, contact front. Azul 4082, good morning, text via Alpha, report before text via Juliet. Alpha, Kilo Juliet, Azul 4082. Kilo X-Ray, informa o tráfego no setor norte do aeródromo, à direita vertical da Enrimar, Uno Mil Pés, um Charlie 150, tem condição de agilizar, sendo lá para sinal 17? Afirmativo, vamos aprovar direto ao 17 então. 7, Lima Kilo X-Ray, continua a aproximação, reporte na curta sinal 17. X-Ray. Rapal meu Índia November Alpha, inform traffic by your right, 5,500 feet, Papa Alpha 3-4, it doesn't interfere on your approach. Traffic that size, thank you, Índia November Alpha. Já Papa Mike foi quem chamou o solo, confio. Kilo X-Ray, confirma o pátio? Vai para o pátio 4. Sim. A realidade para o Graia. Sim. Azul 4082, text via Juliet, follow the follow me into the gate 9. Join Juliet line, follow me to gate 9, Azul 4082. Papatango Lima Kilo X-Ray, livre pouso pista na 7, vento 190 graus, 05 nós. X-Ray. Papa Romeo, India November Alpha, do you have conditions to expedite final runway 17? Yes, India November Alpha, permanent. Roger, report short final runway 17. I have a traffic on final runway 10. Traffic inside, India November Alpha. Lima Kilo X-Ray, autorizado backtrack de imediato, reporte livrando, solo 56. Prossiga. Sim, será que vai dar nada? Salvador Gol 1962, Índia Serra estabilizado, visual e baixado travado. Papa Romeo, Índia November Alpha, livre pouso, pista 17, vento 17, 0 grau, 05, nós. Índia November Alpha, Índia November Alpha. Gol 1962, informa o tráfego à esquerda, pousando na pista auxiliar. Continue a aproximação, ajuste no 014. No 014, gente, gol 1962. 556, autorizado nível 340. Confirmando o nível solicitado 400. Gente, só um instante. Já papá Mike na escuta? Eu só checando um plano junto à IES o Centro Recife, ainda não possui o mesmo, só um instante, por gentileza, ok? Uno 962, cheque trem, livre pouso, pista no 0-21-50-05, nós. Trem passado e travado, ele ficou na 10, gol 1962. Palme Índia, November Alpha, underground at 59. Cleared back track, report vacate runway on taxiway Oscar. Papá Romeu Índia, Papá Mike na escuta. Prefere chamar como guardião 08 diretamente à torre para uma melhor coordenação? 1962, solo 1600, libere a direita e chame o solo 12 no decimal 9. Direito 219, eu faço minha dois. Salvador, gol 962, boa tarde. Salvador, gol 1962. Gol 1962, táxi Alfa, reportagem do táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportagem da Juliette, 962. Firma chamando som? 35447, só um instante, por gentileza. No portão 02 autorizado, reporta táxi. Massivo 400 autorizado 556. Juliette, gol 962. Gol 962, Juliette, portão 05. Juliette 05, 62. 5447, copia? Autorizado para barreiras, nível 200, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa direto barreiras. Controle em 1, 19.8, aciona 5540 no transponder. Trip 5447, cotejamento correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento. Comandador, gol 1165 para acionamento da posição posterior para o pushback, gol 1165. Gol 1165, solo ciente, reporta quando pronto para o push. Reportará quando pronto para o push, 1165. Padrão Kilo Quebec Sierra, informação em curso Aquilo, confirmando destino Barra Grande. Tem só um instante cópia, por gentileza, confirmando pátio 5. Tem só um instante coordenação. Padrão Bueno, Santa Fe Oscar, gol, fim papá, final da 1-0, passando a estrada. Sapatão Gótica, gol Sapá, continua a aproximação. Agora autorização de pouso, ajuste no 014. Guardando a transmissão, Sapá. Apenas confirmando, Gótica, gol Sapá. Atenção de pouso é 1-0, 1-7. 1-0 e está confirmado o desembarque, parte 3 aqui, o parte de casa. Gente, Gótica, gol Sapá, livre pouso, pistão 1-0, vento 2-1-0, grau 0-6. Precisando pouso, pistão 1-0, Sapatão Gótica, gol Sapá. Quebec Serra, copia? Autorizado para Barra Grande, inicialmente restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle para ascensão a 4.500 pés. Decola da 1.7, curva direita via corredor Axé. Controle em 1.19.8, torre em 1.18.95, aciona o padrão 0123. Quebec Serra, cotejamento correto, confirmo o PB. Ciente para acionamento e táxi, confirmando com a mesma POB, torre transfere em 1.18.95, ajuste no 0.4, bom voo. Para posicionar o voo 9.6. Tô 1-1-1-5 em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. No 556 ali, mantém a terceira no 0. Alaska Golf Sapá, solo ao 08, livre direita, chama solo em 121, decimal 9. Alaska Golf Papá, confirmando o transporte de valores. Prossegue táxi em frente, táxi aí quilo, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Táxi em piscina 0, vento 090 graus, correção 160 graus, 069. Salvador, boa tarde, passeio 2230. Passarei 2230, continua a aproximação, reportando externo, baixado e travado, tráfego ainda não avistado. Para informação, Boeing 737, iniciando a decolagem na piscina 0. Ciente, 2230, já está baixado e travado. Confirma a pronta cópia. Te autorizado, Paulo Afonso, no nível 090, aerovia Whisky 1, decola da 107 com primeira curva esquerda na saída OTA. Transponder 5556 e o controle em 199.8. É Lotar, Lima Oscar, Tango Alfa Romeo. Com 556, decolada zona 1, chama controle 199.8, bom voo. 198, voo 1556. Passarela 2230, livre pouso, piscina 0, vento 160 graus, 069. Autorizado, pouso, piscina 0, 2230. Índia Papa Mike, confirma a saída. Cotejamento correto, reporta na interseção Oscar. Quebec Serra, a porta táxi confirma 9 a bordo. Se o Quebec Serra, faça um check rádio e chame novamente, sua transmissão está muito baixa. 5/5, reporte na Serra Táxi. Como é que você aposta na interseção, papá? O 1165 está com 37 a bordo, 4 horas e 10, alterna, fora não. O 1165, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Parte principal em Índia, 1.0295, 1014, 1.96. Vai que você é a guarda para ingresso. Índia Papa Mike na escuta, Guardião 08. O senhor iniciou o táxi, vai reportar na Oscar, confirme. Gente, eu tenho uma aeronave aguardando na Papa, se o senhor puder agilizar o táxi, agradeço. Passarelo 2230, solo 013, livre direita, chama só 1121209. Salvador, boa tarde, é o Oxalá 6250. Oxalá 6250, continua a aproximação, tráfego já avistado, reportando externo baixado e travado. Até lá. Passarelo 2230, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo, 250, confirme baixada de travado? Afirmo. Gente, livre pouso, piscina 0 graus, 0 menos. Livre pouso, 6250. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 965. Em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Reportará para o táxi. Enquadrão 08, atento às 3 de turbulência do Boeing 737, pousa ANA 110, livre decolagem, pista 97, vento 150 graus, 079. Oxalá 6250, solo zona 6, livre direita, chama solo em 121, decimal 9. Direita 29, 25. Passou o Mike na escuta? Escuta decolado. Gente, decolado. Ao zona 8, mantenha a proa até 2 mil pés. 2 mil na proa. O envio para o Mike. Dia para o Mike, chama controle em 1-9-8. 9-8. O envio para o Mike. Torre Salvador, boa tarde. O trip 5240, uma milha do externo. Trip 5240, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, reporta a baixada travada. Guardando autorização, informa na baixada travada, 5240. Já Serra pra Torre? Do Quebec Serra Lima, tem que observar o nosso site. Chané 6250, na escuta? Paulo, Chané 6250, na escuta. Chané 6250, Juliette, portão 02. Juliette 2, obrigado. Paulo, Salvador 354474. 4-0 a bordo, 4 horas de autonomia. Alterna Brasil. Do Pátio 3, aguardando para prosseguir, por gentileza. Ciência está entrando no Pátio 3. Uma sequência de 4 aeronaves para pouso. Para informação, houve uma decolagem com prioridade com o voo da Polícia Militar com sentido à esquerda após a decolagem da UNOSAT. Afirmativo, essa informação em qualquer uma entre essas 4 decolagens, a gente tem condições de agilizar se for ajudar a senhora, mas estamos sempre o tráfego decolou. Gente, assim que pudermos, agilizaremos a sua decolagem. Ok, obrigado. Salvador, 355474, estabilizado no ILS. Confirma para a torre. É o 355474. 355474, continua a aproximação, número 2 para pouso, reportando externo, baixado e travado. Positivo, número 1 para pouso. Número 2 para pouso, continua a aproximação, reportando externo, baixado e travado. 54747, a posição do número 1. O Quebec Serra mantém a posição e aguarda. O Quebec Serra é autorizado a tentar estreito de turbulência do ATR que pousou na 17, correção na 10, livre decolagem, piso 17, vento 180 graus, 069. Trip 5474 passou externo. Gente, agora pista livre, trip 5474. 5474. Cinco, dois, quatro, zero, solo 21, livre direita, chama solo em 1 ou 2 1 2 9. Direita, solo em 1 2 1 9. 5 2 4 0, Felipe. 5494 para informação, Bravo November 2, Papai Lander, decolando 17, comprou do litoral sul, não interfere na sua aproximação. Ciente, temos o mesmo à vista. 5474, ele vê pouso, piso 90, vento 170 graus, 069. 5474. Tiro 43, 52 da viola. Do Quebec Serra decolado aos 22, mantenha restrição de 1 no meu pai, aguardando liberação do controle, chama 119 decimal 8. 198, mantendo meu pai, eu quero Quebec Serra. Tem condições de LR decolar assim que a pista estiver livre? Afirmativo. Gente, após o tráfego na curta final, visual com o mesmo? Afirmativo. A linha mantém que a pista 1-0. Gente, após o tráfego na curtíssima, mantém 1-0, bom. Torre Salvador, azul 5-0-1-1, 2 milhas por centro. Azul 5-0-1-1, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta no externo, baixado e travado. Chamaremos externo. Bom, no 165, te considero a instrução, manter a posição. Manter a posição, no 165. 965, passa um pouquinho aqui o ponto certo, tem problema? Tem problema não, continua mantendo a posição agora. Sim. 5474, Paulo 23, e vez direito, chama solo em 121-219. Direita 219-43. Azul 4463, copia. Azul 4463, Ilhéus, aprovado nível 180, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, coral após. Transponder 5470, controle Salvador 119.8. Azul 4463, cotejamento correto, chame pronto. 180 graus 059501. Torre, vai com a passeia. Vai com a passeia, continua a aproximação, reporta no externo, baixado travado. Passará a baixar travado externo, é com a passeia. Salve Salvador, boa tarde, 1867. Tendo informações para Brasília, pronto, está com a passeia. Tá 3216, copia. Tá 3216, Fortaleza, aprovado nível 370, via Pesgulo 19, Bangu, DCT Abucu, após direto. Decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5562, controle Salvador 119.8. Autorizar 370 para Fortaleza, via Pesgulo 19, até Abucu, Abucu. Bola da 10, para a saída Momo, Froti, controle 119.8. Tá 3216, cotejamento correto, chame pronto. Fala com o Gol no 867, copia. Consiga. Gol no 867, Brasília, aprovado nível 360, via Pesulo 17. Decola da pista 10, perfil saída Arbor Elefa, curva direita. Transponder 5567, controle Salvador 1998. Autorizado 360 para Brasília, Upperzulu 701, fora da 10, Arbor, Enerpa, primeira curva direita. 5567, transponder 1198, controle, boa noite. Boa noite, 67, cotejamento correto, chame pronto. Boa tarde, Azul 5019, Rio. Boa tarde, Azul 5011. Táxi via Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém a Juliette, 5011. Torre de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, aqui do Serra Lima, estabilizado no localizador. Pressão de pouso na 17. Gente, aqui do Serra Lima, reporte para o cancelamento, para informação número 2 para pouso. Reportará de cancelamento, aqui do Serra Lima 7. Gerando base para final, dando site, baixando travado, Eco Papaterra. Eco Papaterra, gente, tráfego já avistado, livre pouso na 17, vento 1, vento 2, 10 graus, 069. Gente, livre pouso, Eco Papaterra. F5447, livre decolagem, 10, vento 2, 20 graus, 069. Decolagem, 447. Baixou o controle, 195? 1165, controle em 1998, decolado 28, bom voo. 198, obrigado. Passou externo em condições visuais, solicita a mudança da presente, Quilo Serra Lima. Presente, Quilo Serra Lima, da presente, base sua direita da nossa site, reporte na final da nossa site. Reporte na base para a final da 17, pela direita, Quilo Serra Lima. Consulina. Confirma, por gentileza? Tem condições de encurtar a base da presente? Positivo. Gente, reporta no final da 17, baixado e travado. Reporte na Quilo Serra Lima. É sua parceira, confirma o site. Gente, é sua livre à esquerda na Quebec. Aguarde no voto de estrada Quebec para ingressar na pista que será até o Pátio Fox. F5447, decolado 30, chama controle em 1998, bom voo. 98, muito obrigado, senhorita. Passo para final, trem baixado, checado, Quilo Serra Lima. Confirma. Passo para final, curta, Quilo Serra Lima, baixado, travado. Quilo Serra Lima, tráfego avistado, livre pouso, piscina 7, vento 200 graus, 069. Ciente, Quilo Serra Lima, autoridade de pouso. Quilo Serra Lima, confirma o pátio após o pouso. Gadário está, pátio 5. Ciente. Galeão aprovado, nível 1 ou 2?